Graça e paz, irmãos, é com grande alegria que nós vamos compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor, que se encontra no capítulo 4 do livro de Levítico, tendo como proposição a ideia de que aos santos convém a santidade. Nós estamos falando de santos e, como há inúmeras denominações, graças ao Senhor que tem feito parte desse grupo, nós estamos nos referindo àqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. E por isso foram separados do pecado, lavados pelo seu sangue, justificados, e estão em processo de santificação em direção à imagem e à semelhança de Jesus e aguardando o triunfo eterno que vamos ter quando Jesus estabelecer o tempo da vitória completa. Aos santos convém a santidade. Esse capítulo trata, de modo particular, da necessidade de que o pecado seja expiado, que um sacrifício fosse feito. Nós estamos lá no Antigo Testamento, como eu já disse a vocês, entre 3.000 e 3.500 anos atrás. E como Deus é santíssimo, é santo, santo, santo, não é possível que ele permaneça com a sua presença inundando o arraial do povo de Deus, a comunidade de Israel, se houver pecado. Então, o texto vai trabalhar basicamente sobre o pecado de um sacerdote que traria consequências para a comunidade de Israel, porque os sacerdotes eram responsáveis pelo serviço espiritual do povo diante do Senhor. Vai tratar do pecado de um líder, ou em algumas traduções pode aparecer príncipe, nesse caso, provavelmente líder ou príncipe esteja se referindo a um líder tribal, ou a liderança maior dessa tribo, o príncipe daquela tribo. O pecado também traz consequências para todo o povo. Pecado de um líder ou de um príncipe vai trazer consequências para todo o povo. Deus não vai abençoar como ele deseja abençoar, e se isso permanece, poderá se transformar até numa maldição no meio do povo de Deus, e isso trará consequências para todo o povo. O texto vai trabalhar em terceiro lugar sobre o pecado da congregação, de uma pessoa da congregação de Israel, e o texto vai trabalhar em quarto lugar sobre o aspecto do pecado mesmo que a pessoa o tenha praticado por ignorância. Então eu vou repetir. Nós estamos tratando com o pecado do sacerdote, estamos tratando com o pecado do líder, estamos tratando com o pecado da congregação e com o pecado cometido, ainda que seja por ignorância. Tendo isso como elemento introdutório na proposição de que aos santos convém a santidade, vamos para o resumo. Ninguém, irmãos, ninguém pode permanecer em pecado diante de um Deus que é santo, santo, santo. Este capítulo 4 de Levítico fala sobre a necessidade, em primeiro lugar, dos sacerdotes oferecerem um sacrifício pelos seus próprios pecados, pelos pecados da congregação, pelos pecados do príncipe e pelos pecados de qualquer pessoa, ainda que por ignorância, como eu mencionei. O pecado do sacerdote era uma ofensa ao Senhor, era ofensivo à santidade de Deus e escândalo para o povo. No Novo Testamento, nós vamos ter uma palavra específica sobre isso quando nós somos alertados de que ai daquele que provoca o escândalo no meio do povo de Israel, no meio da igreja, no caso, melhor seria se ele colocasse uma pedra sobre o pescoço e se lançasse num abismo. Tamanha a O descontentamento, a insatisfação de Deus para com o pecado do sacerdote. Portanto, esse pecado deveria ser expiado, deveria haver a expiação. Como nós já falamos nos três primeiros capítulos, um animal era sacrificado e o sangue desse animal, que representava a vida, sangue representa, simboliza vida, substituía a vida daquele que cometera o pecado, na verdade, o dono daquele animal, ou se ele tivesse comprado nas proximidades do santuário, do lugar do sacrifício. De qualquer maneira, havia um processo de substituição. Porque ninguém pode permanecer em pecado diante do Senhor. Em primeiro lugar, o sacerdote não pode admitir permanecer em pecado de modo algum diante do Senhor, porque isso certamente trará graves consequências para sua comunhão com Deus e para todos que o cercam. Através então do sangue de um animal imolado diante do Senhor e tendo o seu sangue aspergido 7 vezes, porque 7 representa a totalidade, a completude. Então, se aspergia o sangue 7 vezes, dizendo: olha, é preciso que esse pecado seja limpo totalmente, completamente, absolutamente, diante do santuário. Todo ritual, então, dizia respeito à necessidade que o sacerdote tivesse o seu pecado perdoado, a fim de que pudesse continuar ministrando diante da presença do Senhor como um sacerdote. Ah, meus irmãos, a devocional de hoje, ela é simples de compreender, mas eu levanto um clamor nesta hora para que todos nós que fomos separados por Deus para conduzir espiritualmente o povo, prestar serviço espiritual, estar a serviço de Deus diante do povo e a serviço do povo para apresentar-se diante de Deus. Ah, como nós necessitamos de compreender que todo o pecado da nossa vida sacerdotal, e aqui, obviamente, estava se referindo aos levitas, então estamos nos referindo em particular àqueles que foram separados para uma dedicação total ao ministério sacerdotal, porque todos somos sacerdotes e todos somos sacerdotes o tempo inteiro, mas há um serviço específico hoje, por exemplo, que nós fazemos na igreja ou com o rebanho de uma igreja. Ah, como nós precisamos, irmãos, interceder pelas nossas próprias vidas para que não haja pecado nenhum, nenhum pecado conhecido, nenhum pecado oculto, nenhum pecado que venha fazer separação entre nós e o Senhor, porque certamente, se permanecermos em pecado, isso nos impossibilitará de ministrar diante do Senhor. O Senhor não aceitará a nossa ministração. O Senhor não aceitará o nosso serviço diante do povo. É preciso que nós nos limpemos, que nós nos lavemos 7 vezes com o sangue aspergido. Esses 7 vezes já foi operado, a aspersão do sangue 7 vezes já foi realizada através do sacrifício único e suficiente de Jesus na cruz do Calvário, porque ele é o único completo, ele é o único total, ele é o absoluto, ele é realmente o alfa e o ômega. O sacrifício dele é único e é suficiente para a remissão de todo o nosso pecado, mas nós precisamos dessa remissão. Nós não podemos dormir tranquilos, tendo na nossa vida, no nosso coração, a prática do pecado, cometer o pecado ou permanecer no pecado. É necessário que cada área da nossa vida seja diariamente revisada e diariamente nós, diante da palavra do Senhor e diante das nossas orações e do nosso jejum, diante do Senhor, precisamos nos lavar no sangue de Jesus e pedir que ele nos limpe de todo o pecado para que nós tenhamos a dignidade ministerial, a dignidade sacerdotal, a dignidade pastoral para ministrar diante dele e diante do povo. Senão, nós podemos até pensar que estamos fazendo alguma coisa que fica desconhecida pelos familiares ou fica desconhecido deste ou daquele membro da igreja, mas Deus não desconhece. E se Deus não aprova o nosso ofício sacerdotal, ministerial ou pastoral, ou nos ministérios da igreja também, já vou ampliando e nós vamos chegar lá, porque todos somos reino e sacerdócio para Deus. Desde o Antigo Testamento, esta verdade já estava escrita. Não é possível que nós permaneçamos. Nós já estamos limpos pela palavra. É isso que a Bíblia diz. Vós já estáis limpos pela palavra. E a nova natureza nos impede de permanecer na prática do pecado. Não é impecabilidade. Não é que não vamos pecar em algum momento, mas isso deve ser como o princípio teológico e filosófico, sobretudo, da essência, da substância e do acidente. Uma coisa é o que você é diante de Deus, outra coisa é um acidente, aquilo que você não é, mas que você cometeu. Mas se você cometeu acidentalmente, porque a sua natureza não deseja mais, mas você cometeu o pecado, eu quero te dizer, isso não está desapercebido de Deus. E você não pode permanecer com isso, achando que está oculto, que os homens não estão sabendo. É preciso se limpar, se lavar diariamente, através dos meios da graça santificadora de Deus, a oração, a leitura bíblica, o jejum, a devoção, o quebrantamento, hinos espirituais, cânticos espirituais, tudo aquilo que possa te levar à comunhão íntima com Deus, para que você, como disse, tenha inteireza no sacerdócio e dignidade no sacerdócio. Hoje temos visto que o sacerdócio dos líderes espirituais, particularmente nas últimas décadas do povo do Senhor, tem sido banalizado em diversas circunstâncias. Muitos pensam que podem ser animadores de auditório, mestres de propaganda e marketing. Mesmo com uma vida em pecado, conduzem as igrejas através da capacidade de comunicação social. Ainda que muitas dessas igrejas cresçam em número, irmãos, o Senhor permanece e permanecerá descontente. Deus não está ignorando esse fato. O Deus soberano exige uma vida de santidade do líder espiritual da comunidade, dos líderes espirituais da comunidade, dos sacerdotes. E, por certo, cobrará essa atitude no momento do juízo final. Em segundo lugar, da mesma forma, a santidade é requerida da congregação, do povo. Ah, pensei que era só para o pastor, para os presbíteros, para os diáconos, e eu estava fora disso. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Da mesma forma, a santidade é requerida do povo, da congregação. Diz o capítulo 4 de Levítico. Esse capítulo em Levítico ensina que os seguidores do Deus de Israel tem que ser santos porque Deus é santíssimo. E como Deus é santíssimo, ao povo de Israel convinha a santidade. Se exigia a santidade. Essa era uma aliança. Esse era um pacto. Esse era um propósito em comum. Eu sou santo, santo, santo, serei com vocês, mas vocês devem permanecer santos. Sabemos que em Cristo todo discípulo foi feito reino e sacerdócio para Deus. E, portanto, chamado a expiar seus pecados através do sangue de Jesus, do sangue do Cordeiro de Deus. Ele é aquele que nos substituiu na cruz do Calvário e, tendo o seu sangue derramado, ele morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. para tanto, lavados, portanto, melhor dizendo, lavados pelo sangue do Cordeiro, devemos viver uma vida coerente com a nossa confissão de fé. Essa palavra é para todo o povo. É para todo o povo de Israel, era para todo o povo de Israel e é para todo o povo da igreja, é para todo discípulo de Jesus. Ah, mas Jesus me lavou já com seu sangue, ele me salvou. Eu vou insistir e vou repetir para que fique claro. É simples a compreensão. Você tem realmente essa obra expiatória, redentora de Jesus. É uma obra maravilhosa, inigualável, incomparável. Mas eu quero dizer para você: você precisa permanecer lavado no sangue do Cordeiro e diariamente manter a sua comunhão com Deus. Porque o pecado no meio da congregação impossibilita que Deus opere tudo aquilo que ele deseja fazer. Não porque ele não tenha poder para fazê-lo. Deus faz o que ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser, da forma que ele quiser, porque ele é onipresente, onipotente, onisciente. Acontece que Deus não faz pacto, nem aliança, e nem opera todas as bênçãos, como em Deuteronômio 28, ele não faz tudo o que ele pode fazer pelo povo, se esse povo não entrar em aliança com ele. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. E o casamento que ele nos propõe com o projeto do reino de Deus, do reino dos céus, é um casamento que pressupõe a santidade. Portanto, você do povo do Senhor, você membro da comunidade de fé, você discípulo de Jesus, precisa, como o pastor ou os líderes que presidem a igreja, que lideram a igreja, permanecer lavado pelo sangue do Cordeiro. Ah, mas ele já lavou uma vez, já foi suficiente, como diz a Bíblia. Não, foi suficiente para realizar a obra redentora, mas a purificação deve ser diária. Você pode permanecer diariamente, deve permanecer diariamente ao falar com Deus, confessando o pecado que você tem consciência. Outro dia eu falei sobre isso para líderes no sábado. Confessando o pecado oculto, como diz Salmo 19, Salmo 139, e confessando até. Diga para ele: Senhor, se eu fiz algo por ignorância ainda da palavra, me perdoe por duas coisas. Primeiro, porque eu ainda não sou um obreiro ou não sou um irmão que conhece profundamente a palavra. E ainda sou ignorante quanto a algumas coisas e posso ter cometido erro por ignorância. Peça perdão por isso. Primeiro, por isso. E segundo, peça perdão pelo pecado oriundo ou fruto dessa ignorância. Ainda que o rebanho cometa pecado por ignorância, contrariando os mandamentos do Senhor, esse pecado precisa ser confesso e perdoado. Porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Entenderam? O sacrifício de Jesus é pleno e suficiente, mas você precisa recorrer a esse sangue, você precisa se recorrer ao perdão do Senhor na sua vida. Você precisa recorrer, perdão pela concordância, você precisa recorrer ao Senhor para que Ele perdoe você de todo o pecado e te absolva completamente, totalmente, para que você mantenha a sua comunhão íntima com Ele. Aleluia. Compete aos líderes da igreja interceder para que o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, a saber, Jesus Cristo, perdoe o pecado também. Uma terceira esfera, a primeira esfera do sacerdote, a segunda esfera do povo em geral, do povo da igreja. Em terceiro lugar, um terceiro segmento é o líder. Aqui não se trata do pastor, estamos falando de lideranças. Poderia ser um príncipe da tribo. Isso pode dizer respeito a uma esfera de governo, ao aspecto mais de gestão, ao aspecto mais administrativo. Todos os que governam no arraial do Senhor precisavam pedir perdão. Hoje, quem governa as coisas do Senhor, a liderança da casa do Senhor, não exatamente a liderança da palavra, dos cânticos espirituais, ou dos serviços que estão ligados mais à edificação, à dimensão vertical de relacionamento com Deus. Mas aqueles que têm que cuidar do dia a dia, das exigências da sociedade, do cotidiano, o aspecto administrativo, o aspecto da tesouraria, o aspecto da nossa prestação de contas perante a sociedade, fazendo aqui só dois, três exemplos numa ponte, todo líder ou aquele príncipe, ou seja, o príncipe da tribo, o líder maior, precisa também pedir perdão pelo pecado, para que Deus possa operar. Ah, Senhor, a minha oração para que os príncipes das denominações, assim dizendo, se cada denominação fosse como uma representação de uma tribo, que aqueles que lideram, que os príncipes dessas denominações, que tratam tanto questões de ofício espiritual numa dimensão vertical, mas são obrigados a tratar também numa direção administrativa, numa operação administrativa, numa questão que diz respeito a outros elementos que não são exatamente da íntima comunhão com o Senhor, mas que dizem respeito à infraestrutura, à logística e tudo mais. A concretude da igreja no bairro, na cidade, na história. Ah, Senhor, a minha oração para que aqueles que presidem as denominações, os líderes maiores das denominações, sejam homens segundo o teu coração e entendam que diariamente eles precisam, necessitam se confessar diante do Senhor. Porque se não houver confissão, não haverá remissão. E se não houver remissão, pode haver maldição sobre toda a denominação. Se um príncipe do povo pecasse, deveria trazer um bode para ser imolado diante do Senhor. Perceba a particularidade, a diferença aqui, como oferta pelo pecado. Porque ele era príncipe, ele era líder. Havia uma especificidade no animal que ele sacrificava. No caso do príncipe, trazia um bode. O sacerdote sacrificava o bode expiatório. Entenda essa linguagem agora. O sacerdote sacrificava o bode expiatório para que o pecado fosse perdoado. Afinal, ninguém que governasse sobre o povo de Israel poderia permanecer em pecado, sem que isso trouxesse consequências para todos. E não pensem que aqueles que estão lá na liderança maior das nossas denominações, se estiverem com pecado, não confesso. Não pensem que eles não estão deixando que o Senhor se aparte da denominação. Podem estar juntando tesouros da terra, podem estar juntando muita gente, podem estar fazendo feitos impressionantes nas mídias, mas eu quero dizer que os líderes das denominações são responsáveis por fazer a expiação. E só depois, essa expiação, só depois do pedido de perdão, porque a expiação já foi feita então por Jesus, mas ele só fará se você que governa sobre o povo reconhecer o seu pecado, reconhecer que isso traz consequência para todo o povo da sua comunidade e pedir perdão. Finalmente, aqueles que pecam por ignorância. O texto fala uma coisa impressionante: ainda que peque por ignorância, eu já mencionei um pouco atrás. Mesmo que peque por ignorância, é necessário que você faça a remissão. No passado, alguém que pecasse por ignorância tinha que fazer expiação pelo pecado através do sacrifício expiatório. Agora, Jesus já fez o sacrifício. Não é necessário mais que nós façamos sacrifício expiatório, nem poderemos fazê-lo, porque o único que pode fazer isso já fez, a saber, Jesus Cristo, o Senhor, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, aleluia, para sempre. Mas é necessário temor e tremor diante dele, ainda que por ignorância. Nós devemos manter o pedido de perdão a Deus. Senhor, eu vou repetir só aquela última parte da minha oração e dizer: Senhor, se eu peco por ignorância, me perdoe pela ignorância e me perdoe pelo pecado e pelas consequências do pecado. Irmão, não permaneça ignorante. Seja um bom dispenseiro da palavra do Senhor, falando numa linguagem mais acessível aos mais jovens. Seja uma pessoa que não tem do que se envergonhar, você que é jovem, é juvenil, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo disse isso para Timóteo, o seu discípulo. Você também, você juvenil, você jovem, você que está iniciando na fé, se não conhece alguns termos, então vou falar bem facilmente. Todos precisam pedir perdão pelo seu pecado. Deus é santíssimo e a ele convém a santidade. Ele não mantém aliança se houver pecado. Ele não vai manter a plenitude da bênção, a plenitude do derramar que ele pode fazer pelas nossas vidas, do seu espírito, do seu poder, das suas maravilhas. De Deus, ele não fará tudo que ele pode fazer se houver pecado, ainda que seja por ignorância. Mas então não permaneça na ignorância. Leia a Bíblia toda. Leia, e acabou de ler toda, leia de novo toda. Agora leia livro por livro, estudando com mais cuidado cada livro. Depois comece a ler temas da Bíblia para que você seja irrepreensível, que maneja bem a palavra da verdade. Você não pode ser um cristão de qualquer jeito. Um médico não pode ser um cristão de um médico, um profissional de qualquer jeito. Um sapateiro não pode ser um sapateiro de qualquer jeito, senão a gente manda consertar o sapato e depois traga tudo. Um açougueiro não pode ser um açougueiro de qualquer jeito. Alguém que faz a faxina na rua, que às vezes a gente esquece de agradecer a Deus por esses profissionais. Ele não pode fazer de qualquer jeito, senão o caminhão passa e deixa tudo pelo caminho e não resolve nada. Ora, um engenheiro não pode, um arquiteto não pode, ninguém pode. Nós que somos cristãos, não podemos nos relacionar com Deus mantendo uma vida de ignorância. Por isso, vá atrás da comunhão íntima com Deus na palavra do Senhor. Amém? Finalmente, o chamado à santidade era para toda pessoa, para toda a comunidade de Israel, como hoje é para todo discípulo de Jesus. Não basta ser membro de uma igreja cristã vivendo em pecado. É preciso pedir perdão pelo pecado, se arrepender verdadeiramente e mostrar o fruto do arrependimento. É preciso viver em santidade. Eu concluo dizendo: se é sacerdote, mais especificamente, nós já sabemos, eu vou repetir, que hoje, depois de Jesus Cristo, todos somos reino e sacerdócio para Deus. Todos, todos, em todos os ministérios. Aleluia! A reforma foi uma bênção para clarear essa noção. Aleluia! Não foi perfeita, mas foi uma bênção para clarear essa noção do sacerdócio universal de todos os crentes, de todos os cristãos. Mas falando assim, num caráter de especificidade, por causa do texto que estava se referindo mais àqueles que oficiavam no tabernáculo, se é alguém que trata das dimensões da verticalidade, mantém a santidade e a limpeza através do sangue de Jesus e do arrependimento, da confissão de pecado e da mudança de vida. Se é da congregação, a mesma coisa. Se é membro da igreja, a mesma coisa, em segundo lugar. Em terceiro, se é líder no campo administrativo, ainda que faça as duas coisas, trabalhe na verticalidade e tenha que trabalhar com as questões mais horizontais, da concretude, da prestação de contas para a prefeitura, para o estado, para a nação. Ótimo. Você ocupa essa função, Deus te permitiu, todos somos sacerdotes. Mas mantenha a santidade, confesse o seu pecado, se arrependa e demonstre mudança de atitude, que é o fruto do arrependimento, finalmente. Mesmo que você até hoje tenha sido ignorante, eu oro para que de hoje em diante essa palavra diga para você: eu não posso mais ser ignorante com relação a nenhum livro da Bíblia, a toda a Bíblia, aos temas da Bíblia. Eu quero me aperfeiçoar para não pecar por ignorância. Mas, Senhor, me perdoa pelos pecados que cometi por ignorância e pelas consequências que foram oriundas desse processo. Que Deus nos abençoe e leve sacerdotes, líderes, príncipes, a congregação e a todo o povo a uma vida de absoluta santidade, porque Deus é santíssimo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação e a santidade do Espírito Santo e de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e até o dia do triunfo final. Amém. Meu querido irmão, quero dar um aviso a você. Amanhã haverá uma palavra específica para líderes. Então, todo sábado, nós nos dedicamos a uma palavra específica para obreiros. Eu já usei fizemos acho que 9 encontros, 9 ou 10, todos eles estão no blog. Você pode, se não pegou até agora, pode pegar. Ouve no WhatsApp. Se não der para ouvir por alguma razão particular, depois você vai ao blog e pega lá as devoções, né? As orientações, a devocional. Uma palavra específica para treinamento de obreiro. Palavra específica para treinamento de obreiro, de líder, de presbítero, de diácono, dos líderes de ministério. Então, amanhã a palavra é específica para isso e provavelmente a semana que vem nós vamos abrir uma outra janela temática para a nossa meditação. O endereço do WhatsApp para você passar para algum amigo ou amiga é Notícias do Pastor Gama. E o endereço do blog é blog logos 7 ponto blogspot.com. Blog logos 7 ponto blogspot.com. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe.